Dois Simpsons. Toma essa árvore comedora de pipas. Bem-vindo à usina nuclear de Springfield. Um espírito nobre engrandece o menor dos homens. Precisa-se de assistentes bonitas e com tábuas suaves. Escola primária de Springfield. Papai jura que vai enviar o imposto de renda logo. Bom dia! Dois dias, três dias sem acidente. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News Rio. Go to sleep, little Marge. Close your eyes, start to yawn. You will wake up with the dawn. Dawn. Dawn. Dawn. Batata grande. Sim, senhor. Dawn. Conseguiu fazer o bebê dormir? Pau! Ah, não. Olha, não posso ler essa história de novo. Eu detesto ver um lobo ser castigado por ter um apetite normal. Vou contar uma história que vai te fazer dormir. É uma que sua mãe me contou. Luan Van Houten usa gordura vegetal em vez de manteiga para fazer biscoitos amanteigados. O que... pelo visto, deixa mais crocante. Mas a que custo? Que foi? Tá bom. Tudo bem, querida. Vou contar uma história sobre outra garotinha que ficou perdida na floresta, só que não era uma garota e não foi na floresta. Chupa chupeta mesmo. E tudo aconteceu muito tempo atrás, antes de você nascer e minha chance de ter um cômodo só pra mim ir por água abaixo. 2 anos atrás. Reduto dos Miseráveis de Springfield. Deus os abençoe por sacrificarem sua tarde de sábado para nos ajudar a limpar esta rua imunda. Quando Deus prendeu o domingo, eu não disse nada. Agora ele quer prender o sábado. Homem, uma coisa é você ficar reclamando no ônibus, mas na frente desses desvalidos, isso enrosca meu bigode. Ei, Flanders, por que você não segue o conselho de sua Bíblia e fica calado? Onde a Bíblia diz para ficar calado? Foi a primeira coisa que a sarça ardente disse para Moisés. Obrigado por nos ensinar a Bíblia. Obrigado. Uma viagem para ficar na memória. Olha, essa coisa de ajudar os outros está me deixando numa alegria só. Eu sou toda alegria. Lenny? Não. Entendi por que usam isso. Totalmente. Ai. Carl, quer comprar tudo que eu tenho por 5 mil reais? Quero agradecer a todos por passarem o dia pensando no próximo e não em si mesmos. Sábado. Foi um sábado. E agora, uma recompensa para o limpador mais altruísta. Uma viagem com a família para o Grand Canyon. O vencedor é Ned Flanders. Ah, mas que grande surpresa. O cara que fez o melhor trabalho vence. Turismo no Grand Canyon. Mas este vale-brinde é para 2 famílias. Reverendo, adoraríamos que fosse com a Helen. Flanders não. É claro que adoraríamos ir, mas percebi que você e o Homer não têm sido os vizinhos mais amiguinhos. Se é que entende a minha rima. Ned, eu acho que Deus iria gostar que você levasse os Simpsons nesta viagem. Nosso Deus? Sim, nosso Senhor. Pois não seria algo de fato glorioso se ao visitarem um abismo natural, dois vizinhos briguentos superassem o abismo de sua própria discórdia? Bem, acho que Jó aceitou suas tribulações. Ah, na América a palavra é tributações, Flanders. Resolvemos isso quando estivermos juntos num saco de dormir. Bem-vindos a bordo. Oh, adoraríamos ir, mas acha que seria uma boa ideia viajar junto com outra família? É ótimo, nós viajamos com os Hiberts várias vezes. Nos encontramos uma vez em Cincinnati. E nós jantamos, colocamos nossas mesas juntas. Era uma mesa com sofá e vocês sentaram nas pontas. Homer, melhor irmos. Você e o Ned precisam aprender a conviver. Você disse a mesma coisa sobre eu e o Bart. Não, o juiz disse a mesma coisa sobre você e o Bart. Juízes, se fossem bons, seriam advogados. Tudo bem, nós vamos, mas se os Flanders ficarem tão irritantes que não consigam mais suportar, nosso código secreto será polvo. Pode ser outra palavra? Não gosto de coisas com bicos escondidos. Será polvo ou nada? Está bem. Então levamos o Bart com 8 anos e a Lisa com 6 anos. Depois de 10 horas dirigindo, eu finalmente pude ver a mais gloriosa imagem. Parque Nacional Grand Canyon. Disneylândia para pessoas magras. Sabia que o Grand Canyon foi criado pela erosão e até 1871 era chamado de Big Canyon? Tá legal, já chega! A gente tá de férias! Oh, seu Zé Ruela! Joga mais, garoto! Levei uma picada! Já chega! Estamos aqui para nos divertir. Se virarem a cabeça levemente, eu acho que terão uma agradável surpresa. Sem tempo? Homer! Uau! Ainda dizem que estamos ficando sem espaço para o lixo. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. That Jesus Christ is born. Born, born, born, born. Go tell it on the mountain. Povo, povo, povo, povo e povo. Uma viagem com os Flanders? Isso é como te contar uma história de dormir sem cerveja. Então, onde estávamos? Restaurante Scopus. Obrigado, moça. Obrigada. Eu sou uma mãe tão horrível que meu filho nem sequer sabe dizer obrigado para uma garçonete. Vamos lá, querido. Como se fala? Quer que eu minta dizendo que agradeço por frango com legumes quando eu queria salsicha com molho agridoce de uísque? Não, Bart. Diga obrigado. Meu filho nunca dizia obrigado. Agora está no corredor da morte. Estava no corredor da morte. Motel Grand Canyon. Papai, quando o barulho vai parar? Tomem isso. Eram tampões de ouvido. Caraca, não nunca pensei que tivesse algo que eu ia querer olhar por mais tempo do que aquele acidente na estrada vindo pra cá. Temos que nos apressar antes que acabem as mulas. E o que serve no café da manhã? E jumentos? Não. Visitantes devem usar protetores nos pés. Hã? Que estranho. Tá curtindo a vista da lua, Homer? Seu Zeruela, tudo que vai volta. Garoto idiota, que vergonha. Passeios de mula. Como mãe que sou, gosto de saber que para onde eu olho tem um salva-vidas. Mas isso é um parque nacional. As pessoas estão totalmente seguras aqui. Então vamos ao meu passatempo predileto, morro abaixo. Você tem 80? De pressão arterial, sim. Tá bem, então eu vou pegar uma mula. Fábrica de... Tragam el gordo! O gordo aqui costumava carregar blocos de granito de 90 quilos do alto do cânion. Isso com certeza é a coisa mais bonita de tudo que nós já roubamos dos índios. O que é isso? Acampamento de bilionários. Os chefes das mais poderosas empresas de mídia da América vieram curtir a natureza. Instale a antena de celular! Eu disse que queria estilo Tom Cruise, não o Tom Cruise. Queime a antena de celular! Não aguento gente rica e snob. Posso dar nome à mula? Preferimos que não. Essa trilha já tem nome? Aposto que sim. Seu trabalho é legal? Não, no momento. Você é considerado adulto? Meus pais acham que não. Pra mim, você é adulto. Valeu. Leva um pedaço do cânion. Jura que não tem problema? Isso só deixa o cânion mais grandioso. Não sei onde seu filho aprende isso, Marge. Eu só vou dizer uma vez, mas acho que você é um pouco desatenta. Desatenta, desatenta, desatenta, desatenta, desatenta. Desatenta, desatenta, desatenta. Mas seus filhos não são exatamente perfeitos. Viva! Agora podemos melhorar. Vamos pensar sobre isso em silêncio. Cara, aposto que esse bigode é bem fedorento, hein? Não critique meu bigode grosso. Sinto o cheiro de velas e de lustramóveis. Tem uma igreja aqui. Pelo meu olfato, é católica. Igreja do Grand Canyon. Meio papista para o meu gosto. Mas eu vim para aventuras. Caraca, Flanders, você acha Deus em todo lugar? Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Quer dizer que se eu procurar no hotel Omni agora, ele estará lá? Para falar a verdade, está sim. Então, a partir de agora, a gente se hospeda nos hotéis Hyatt. Você foi banido de lá, pai. Não como Hogwarts Swanson. Eu amo esse país. Tem certeza de que isso é seguro? Totalmente. Tem seguro de vida, né? Cadê nosso guia? Cadê nossa trilha? Meg é grande! Eu quero ouvir o resto. Ainda tenho meu pedacinho do cânion. Lembranças. El Barto. Tudo bem, tava ficando perigoso mesmo. Nenhuma barra. E bateria do celular? É verdade. Mais notícia ruim. Maior parte da comida estava na mula do guia. Eu fico muito feliz que alguém tenha trazido toda essa salada de peixe. Estou disposto a comer um pouco. E se eu morrer, saberá que estragou. Homer, está na hora de eu e você sairmos para buscar ajuda. Por favor, toma cuidado, tio Ned. Eu vou tomar. Por favor, toma cuidado. Não se preocupe. Se não voltar, eu vou ficar tão triste. Com licença, e a criatura aqui? Tá bom. Pera aí. Por favor, toma cuidado. Por favor. Vamos nessa, Flanders. Ah, Ah, não. O coitadinho sofre de terror noturno. Eu esqueci de dizer. Deus abençoe o carteiro. Não está acordado, mas não está dormindo. Seus filhos têm isso. Eu vou ter, agora que eu sei o que é. Alguns dizem que eu sou o pesadelo deles. Não sou o seu boneco, Bart. Não sou! Já viu estrelas tão brilhantes? Abençoada é a beleza da criação. Amém. Escuta, Flanders, essa viagem me deu tempo para pensar. Se eu morrer aqui, eu permito que você use minha carcaça para se aquecer. Não vou usar sua carcaça. Ah, qual é? Você faz parecer que é uma coisa ruim. Veja, estamos salvos. É só descermos, pedirmos comida e ajuda. Atenção, pessoas falantes! A menos que estejam aqui para recolher nossas fezes, começaremos a atirar em 5 minutos. Rio desviado para a pista de dança. Como chamam isso de acampar? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Ah, às vezes eu não entendo. O que estou dizendo é que o buraco da agulha é muito pequeno e um camelo... Não, eu digo lá embaixo. Eles têm tudo o que precisamos para sobreviver, mas eles não dividem. Deixe eu olhar de novo pelo binóculo. Temos que ir lá e roubar o que precisamos. Bem, não roubarás. Mas se eu não roubar, será cobiça e isso é ruim. Olha só, Flanders, tentamos as coisas do seu jeito e não deu certo. Agora vamos tentar do meu. Está bem, espere. Nós não fizemos as coisas do meu jeito. Tarde demais, já tô rolando morro abaixo. Não, pela cultura. Sai, gato! Mais escorpiões. É só isso que fazem, picar, é? Agora eu tô beliscando. Canal de corrida de carros. Calma, canal 8. Faz barulho. Tudo bem, escuta só. Pega isso aqui, ó. Ó, vai. Aqui. Fiquei. Tá pesado. Isso. Beleza, vamos nessa. Ah, tá muito pesado. Jogue alguma coisa fora. Tudo bem, podemos ficar sem garfos de salada. No sugar tonight for the coffee. No sugar tonight for their tea. We took all their fancy cheeses and their tasty charcuterie. Solo de truta! Ta ta ta ra ri da ra ta ra. Ta ta pa ra ri da ra ta ra. Da da da da da da da ra. Da da da da da da ra. Grand Canyon! NBC Esportes. Homer, formamos uma boa dupla. Homer? Café da manhã! Venham e sirvam-se! Venham e sirvam-se! Venham! Ah, de novo não! Toalha de mesa! Caviar! Bacon! Bacon! Não, isso foi antes da Lisa virar vegetariana. É verdade, eu tinha artérias de alguém com 20 anos. Emergência. Ambulância. Vou sentir sua falta, amigo. Acha que esta vai ser uma daquelas viagens em que a amizade que fizemos durará para sempre ou vai ruir assim que entrarmos no carro? Flanders, como todas as amizades entre os homens, no final vai depender de nossas esposas. Foi uma bela história. Às vezes eu desejo que esse Grand Canyon entre nós não fosse tão grande. A oferta tá de pé. Pode usar minha carcaça. Tem espaço nas pernas para os meninos. Podemos guardar roupas velhas em você. Eu ia gostar. E quer saber, Flanders? Eu acho que devemos uma viagem a vocês. Saudações de Yosemite. Paris. Miami Beach. Tahiti. Sempre quis visitar o Museu de Cartões Postais. Obrigado. Foi um prazer. Será que vendem postais na loja do museu? Não, senhor.